com seus beijos e carícias me envenena pra depois vir me dizer que esse caso de amor é impossível, que não me ama e só quer curtir prazer. Nada mais, nada mais, que sou apenas um ombro amigo, um amante em sua cama. Nada mais. E depois chora, suas palavras desabando no segundo. Tantas mentiras, solidão é o nosso mundo. Transas vazias, sem sentido e sem amor. Cai na real, cai na real. Daqui a pouco eu visto a roupa e vou embora, pra nunca mais me procurar, esta é a hora. Meu coração já não suporta o mesmo mal. Cai na real, cai na real. Daqui a pouco eu visto a roupa e vou embora, pra nunca mais lhe procurar, esta é a hora. Meu coração já não suporta o mesmo mal. Me envenena com seus beijos e carícias, me envenena pra depois vir me dizer que este caso de amor é impossível, que não me ama e só quer curtir prazer. Nada mais, nada mais, e sou apenas um ombro amigo, um amante em sua cama. Nada mais. E depois chora, suas palavras desabando no segundo. Tantas mentiras, solidão é o nosso mundo. Transas vazias, sem sentido e sem amor. Cai na real, cai na real. Daqui a pouco eu visto a roupa e vou embora, pra nunca mais lhe procurar, esta é a hora. Meu coração já não suporta o meu.